Cada pessoa deve viver sua vida como exemplo para os outros. Rosa Parks. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que é homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, bom dia, bom dia, Tríplice Fronteira, abençoada por Deus. Está no ar? Está mesmo. Tá aquela coisa, aquela nublinha, né? E a gente chama, a gente chama aquilo de cerração, de neblina. Olha, seja o que for, a cidade amanheceu bem assim, né? Já até postei no Face lá que tá meia... Mas é linda, de qualquer maneira, podendo ver todo o prédio, não podendo, podendo ver a cara do vizinho pela metade, também tá tudo bem. Mulheres Transamérica. O espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Neste programa, neste de hoje, o Mulheres Transamérica traz, como de costume, as melhores especialistas de diversas áreas. E aí, tem alguma dúvida, alguma sugestão? Participe usando o WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz e o fixo 3028-2828. Nossa! Parece que é gente, isso aqui tá muito rápido, né? Metralhadora? De repente você aí nem ouve, né? Nem entende o que essa metralhadora tá aqui a falar. Vamos lá! Hoje tá bacana, pra mim tá legal, né? Porque eu tô numa companhia aqui, na nossa parceira aqui, que vocês vão ver mais miudinho, vão ver não, vão ouvir miudinho aqui, a psicóloga na área da psicanálise, né? Joyce Busanello. É Joyce Possamay Busanello, mas a gente, como rádio, né, encurtar, então é Joyce Busanello, né? Joyce comigo aqui, só dá um oi aí, Joyce, tudo bem? Tá vendo, gente? Então, se você também tem quer ouvir alguma coisa, tem um problema aí, não um problemão, probleminha, quer tirar uma dúvida, a Joyce tá aqui com a gente durante a programação, tá bom? Mas, nós temos um assunto interessante, mais tarde nós vamos saber da Joyce, né? Tá em toda a mídia nacional e internacional. Um assunto não muito bacana, mas a gente precisa tocar nele, né? Então, vamos falar de música? Hoje, Mulheres Transamérica presta a sua homenagem a uma das maiores expoentes da música americana, a talentosíssima Diana Ross. Vamos ouvir um pouquinho da Diana? Vamos lá! Mulheres Transamérica, cantora do dia. Diana Ross nasceu em 26 de março de 1944 em Detroit, nos Estados Unidos, filha do operário Fred Ross e da professora Ernestine Ross. Ela é a segunda de 6 irmãos, 3 mulheres e 3 homens. Em 1961, iniciou na banda de extremo sucesso The Supremes. Em 1963, tornou-se a vocalista porque a gravadora acreditava que o grupo decolaria com a qualidade da voz da cantora. O sucesso veio entre agosto de 1964 e maio de 1967, quando conseguiram emplacar 10 músicas no topo das paradas. Ainda em 1969, antes mesmo de sair do grupo, Diana Ross entrou em estúdio para gravar suas primeiras músicas solo. Em maio de 1970, lançou o primeiro álbum, que levava o seu nome. Foi um absoluto sucesso, ele rendeu um disco de ouro e uma indicação ao Grammy de melhor performance vocal pop feminino. Em 1971, lançou seu segundo álbum e no ano seguinte viveu seu primeiro papel no cinema. Depois disso, ainda faria alguns outros filmes. Em 2003, chegou a ser internada em uma clínica de reabilitação para curar um vício em álcool e drogas. Em 2004, foi presa por dirigir embriagada. Na vida pessoal, Diana Ross teve 5 filhos em 3 casamentos. Além disso, era muito amiga de Michael Jackson, que morreu em junho de 2009. O cantor incluiu a cantora em seu testamento, para que ela cuidasse de seus filhos, caso sua mãe, Katherine Jackson, não estivesse mais presente. E aí, gente, vamos dar a continuidade. Assim, vamos dançar um pouquinho, né? Já que falamos de Diana, vamos entrar com Upside Down. Mulheres Transamérica. Mulheres da História. Rosa Parks foi uma costureira negra norte-americana, símbolo do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ficou famosa em 1º de dezembro de 1955 por ter se recusado frontalmente a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim do movimento que foi denominado Boicote aos Ônibus de Montgomery e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista. Ao anoitecer do dia 1º de dezembro de 1955, Parks entrou em um ônibus na Avenida Cleveland, no centro da cidade de Montgomery. Ela pagou a passagem e se sentou na primeira fileira de assentos reservados para os negros no veículo. O motorista seguiu viagem em sua rota tradicional, o ônibus ia enchendo, até que na terceira parada, em frente a um teatro, vários passageiros entraram. Blake notou que uma ou duas das três pessoas brancas estavam em pé. Para resolver o problema, ele mudou o sinal de pessoa de cor, termo usado nos Estados Unidos, para se referir a afro-americanos, para atrás da fileira onde Parks estava. Ele exigiu que os passageiros negros sentados levantassem para que os brancos pudessem sentar. Enquanto os outros três negros levantaram, Rosa se recusou. "Por que você não se levanta?" Ela respondeu: "Eu não deveria ter que me levantar." O homem chamou então a polícia e mandou prender Rosa Parks. Quando o policial chegou, ela perguntou: "Por que vocês mexem com a gente assim?" Ele respondeu: "Eu não sei, mas lei é lei e você está presa." Parks foi acusada de violar a lei de segregação. Outros ativistas de direitos civis decidiram usar o caso de Parks para chamar a atenção do público para a causa de encerrar a segregação racial nos Estados Unidos. Dias depois, em 4 de dezembro, foi convocado um boicote aos ônibus de Montgomery. Os mais de 40 mil usuários negros de ônibus da cidade e arredores prosseguiram com o boicote por 381 dias. Em 1956, a Suprema Corte americana julgou inconstitucional a segregação racial em transportes públicos. Ela foi acometida de doenças mentais e saúde muito debilitada. Seus últimos dias foram sofridos, mas ela sempre lembrava em boa estima os feitos de sua vida. Rosa faleceu em seu apartamento em Detroit em 24 de outubro de 2005, de causas naturais. Seu caixão foi velado com honras da Guarda Nacional do Estado de Michigan. Autoridades e antigas lideranças dos movimentos civis compareceram ao seu funeral. Mulheres Transamérica. E aí, Joyce, agora, Joyce, deixa eu te perguntar, nós temos um curso, né? Isso no qual mesmo. Você pode estar comentando com a gente aí, um breve, né? Um curso breve. Isso. Vamos lá, Joyce, pode convidar o pessoal aí, por favor? Ok, estão todos convidados, então, para o curso breve denominado Sujeito e o Eu, de Freud a Lacan. Ele vai ser realizado pelo professor Geraldino Alves Ferreira Neto. Ele é de Campinas, São Paulo, fundador da Associação Livre daquela cidade. Ele tem dois livros que são muito conhecidos no país. Um deles é chamado 12 Lições sobre Freud e Lacan. Ele vai estar trabalhando o Édipo Contemporâneo e o Estádio do Espelho, as duas tópicas freudianas e a terceira lacaniana, os registros do real, simbólico e imaginário. O primeiro lote até o dia 20 de junho está a R$ 70,00 e o público-alvo desse encontro são psicólogos, estudantes, pessoas interessadas em psicanálise, pedagogos, sim, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todos aqueles que de alguma maneira trabalham com pessoas e querem entender um pouquinho mais da constituição do sujeito, como que se forma aquilo que nós denominamos de personalidade, podem estar participando, vai ter um acréscimo no seu conhecimento muito grande. São todos bem-vindos. Bacana, hein, gente? Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho mais, né? Sempre é bom. Mas aqui nós temos também um tópico, Joyce, que o Mulheres Transamérica busca sempre mostrar o que há de bom na vida, trazendo tópicos que exaltam como o sexo feminino é especial. Mas não poderíamos deixar de comentar a violência monstruosa com requintes de barbárie sofrida por uma jovem de 16 anos na semana passada. Na noite dessa quarta-feira passada, 25, né? Uhum. O vídeo chocante de uma adolescente que sofreu um estupro coletivo causou revolta na internet. Então, não é só na internet, causou revolta no mundo. Até a Índia se pronunciando, fazendo a comparação daquela monstruosidade de 2012 lá, né? A Transamérica Foz também presta sua solidariedade a todas as mulheres vítimas de violência sexual e reforça os apelos de justiça e punição a todos os criminosos envolvidos. E você, como psicóloga, né, Joyce, a gente quer que você comente a respeito um pouquinho, né, da parte, no caso, seria da menina, né, o que essa menina vai passar daqui pra frente, o que ela já está passando, né? Ok, vamos lá. Da psicologia, na verdade, nós vamos olhar por vários ângulos. Então, assim, o que a mídia nos deu enquanto informações é um tanto quanto vago. Uhum. Então, tem coisas que não dá para entender de todo o processo que aconteceu, né, o que, que aconteceu para a menina acabar estando naquela situação. Uhum. Mas então vamos pensar no depois, né, no trauma que fica e qual o desenrolar de tudo isso. Uhum. Veja bem, Rita, ela é uma menina de 16 anos, provavelmente, por mais que, digamos, ela já tivesse tido as suas primeiras experiências sexuais, ela ainda estava descobrindo o corpo, porque ela está numa fase de transição do deixar de ser menina e tornar-se mulher. Uhum. E nisso ela sofre um abuso, né? Ela é violentada. Então, pela própria palavra, né, já tem todo um peso. Passaram do limite com ela, né? Violentaram aquilo que ela tinha de mais precioso. Uhum. Não tô dizendo do sexo em si como preciosidade, mas do corpo dela, do respeito com ela, entende? Bom, então assim, pensando do ponto de vista psicológico, é uma marca que dificilmente vai se dissolver da vida dela. Pessoas que passaram por esse tipo de trauma, sabem muito bem que por mais que a gente consiga, de certa maneira, lidar com toda essa dor e a vida continuar, entre aspas, numa normalidade, é uma marca que fica, uhum, né? Vai estar no corpo, vai estar no dia a dia dela. Então, ela vai precisar de toda uma rede de apoio. Esses pais vão precisar atuar de uma maneira bastante acolhedora, né? Eu pude ver na internet que existe uma certa preocupação por parte da avó. Então, essa avó vai precisar também dar um acolhimento para essa menina. Uhum. Vai precisar de toda a parte daí profissional, né? Ela vai precisar de um acompanhamento médico, provavelmente, para conseguir dormir, né? Então, verdade. Porque a nossa cabecinha, ela é muito rápida, né? Então, uhum, naquilo que a gente minimamente está tentando descansar, vem um monte de imagem na nossa cabeça, né? Verdade. Então, provavelmente, na hora que ela for deitar, por mais que ela esteja muito cansada, vai vir um monte de imagens de tudo que aconteceu. Uhum. Então, para ela conseguir, talvez, num primeiro momento, começar a dormir, começar a descansar, para desligar um pouquinho de tudo isso, ela vai precisar de uma ajuda de medicamento. E alguma equipe psicológica da cidade do Rio vai precisar olhar para toda essa situação e ver como eles podem ajudá-la. Uhum. Na psicanálise, em especial, nós entendemos que cada vez que a gente fala melhor. E as coisas vão ficando mais claras. Uhum. E talvez se ela se autorizar a falar de tudo isso que aconteceu, não no sentido dela ficar relatando para a polícia, digamos, porque um relatório é muito burocrático. Uhum. Mas no sentido dela poder dizer de como ela se sentiu, de como ela pensa tudo isso, o que aconteceu para chegar nisso, entende? Uhum. E ela ir pensando em todo esse processo, eu acredito, através da psicologia e da psicanálise, que ela tem chances, não de esquecer o que aconteceu, mas de minimamente conseguir lidar com o que aconteceu. Uhum. Porque imagina, ela ainda tem um longo caminho de vida para ter uma família, para ter filhos, talvez, se esse for o desejo dela, né? Uhum. Porque se ela ficar só nisso, Rita, uhum, a possibilidade de um desejo de morte é muito grande, entende? Uhum. Então, toda essa rede que está em volta dela precisa de alguma maneira se juntar para acolher e estar o máximo possível do lado dela. Verdade. Nossa. Você falou do lado, né, da menina, tá? Eu já sou muito pavio curto. Eu acho uma barbaridade, né? O que aconteceu, eu não vou entender nunca. Sim. Sabe? É botar no fundo da cadeia, para não dizer outras coisas, e nunca mais conviver com a sociedade, esses monstros, porque não são seres humanos, são os monstros, né? Para a menina, a frase que fica marcada para todo mundo, né? A menina falando aquilo. Eu, quando acordei, tinham 33 caras em cima de mim. Uma menina de 16 anos. Olha, eu não sei, a gente não consegue imaginar. Então, só dá uma revolta na gente. Então, achei bacana até chamar você para você falar essa parte da menina, que agora a preocupação realmente é essa menina, né? Trabalhar. E também a gente fica observando, né, a crueldade de determinadas pessoas, né, tanto até nos comentários, sabe, que está lendo a matéria e faz uns comentários assim, eu não sei para onde esse mundo tá caminhando, né? Então é uma coisa que eu prefiro nem me pronunciar, porque esse tipo de coisa eu nunca vou entender. Para mim são monstros, então não podem conviver em sociedade, sabe? Tem que ser retirado imediatamente da sociedade. É, algo precisa ser feito, uma intervenção nesses meninos, né? Meninos, não sei a idade deles, então assim, eu tô ponderando, né, as pessoas assim. Mas algo precisa ser feito, não só por essa menina, mas em nome de todas as mulheres que já sofreram e, infelizmente, de todas as que ainda vão sofrer esse tipo de situação, né? E até eu tô lendo por aí afora que vai ser criado um departamento, não sei se é oportunismo agora ou não, não interessa, tá? da politicagem aí, dos políticos. O importante é que se crie mesmo vários e mais departamentos sérios, né? Com punições mais sérias para esse tipo de monstruosidade, né? Então, eu acho que assim, agora é a hora de abraçar a causa lá e vamos, né? Porque o ser humano, numa hora dessa, a gente vê a maioria, a grande parte, né? E com solidariedade, a gente vê o lado bom, né? Graças a Deus, Joyce, ainda das pessoas de bem. Exatamente. Então, minoria... E o bom é que toda a sociedade, de alguma maneira, tem se compadecido, sim, da situação, né? Sim. E tem se manifestado a favor de todo um repúdio a essa situação, né? É claro que existem correntes que acabam questionando, digamos, até quanto... Porque existem correntes que falam, né, do quanto a pessoa se colocou naquela situação, o quanto ela se deixou ser abusada, todo esse tipo de coisa, né? É claro que nós devemos sempre olhar uma situação de vários ângulos, mas nada justifica esse tipo de situação. Verdade. Então, é claro que tem que pensar a dinâmica familiar, o que aconteceu para a menina sair de casa na sexta, só voltar na quarta, e a família, né, tipo, o que aconteceu por parte da família. Mas é por isso que eu até comentei no início, né, de que a gente não tem dado o suficiente para poder vislumbrar o caso como um todo. A gente não sabe a realidade da família, a gente não sabe a exata realidade da menina, mas nada disso é justificável para a situação que aconteceu, né? Então, assim, por mais que partes da internet, né, isso circula muito no Facebook, porque existem pessoas daí no Facebook que falam que ela foi conivente, ou que ela quis aquilo, que absurdo, entende? Que absurdo. Nada, né, eu repito assim para as pessoas que estão nos ouvindo, nada é justificável para esse tipo de situação. Verdade. E mais uma vez, a gente repete aqui do Mulheres, né, que a Transamérica Foz presta sua solidariedade a todas as mulheres vítimas de violência sexual e reforça os apelos de justiça e punição a todos os criminosos envolvidos. Vamos lá, Maromba, vamos de Diana Ross, mais uma musiquinha para agitar o nosso sábado pela manhã. Mulheres Transamérica. We'll be right back. E aí, gente, dançante, né? Diana Ross, I Coming Out. Fala a verdade, em tempo de discoteca, se você não deu uma balançadinha aí com Diana Ross. E aí, gente, acho que tem recadinho aí, não tem, Joyce? Vamos lá? Vamos lá. Yáscara Bresolin, nossa paisagista, deixou sua dica da semana para os ouvintes do Mulheres Transamérica. Aproveitamos e desejamos à nossa amiga toda a felicidade pela passagem do seu aniversário na data de hoje. Muitas felicidades e muitos, muitos anos de vida. Ei, parabéns, Yáscara. Beijão. Dicas de paisagismo. Mulheres Transamérica. Bom dia, Mulheres Transamérica. Hoje a dica de paisagismo minha, da Yáscara Bresolin, né? É sobre orquídeas, as nossas queridas orquídeas. A família das orquidáceas, elas compreendem mais de 35 mil espécies e estão presentes em todo o mundo. Com exceção das regiões mais geladas da Antártica e de alguns desertos extremamente áridos que não existem orquídeas. Mas elas estão presentes no mundo todo. E elas se dividem em epífitas, que são a maioria, são aquelas plantas que ficam sobre as árvores, né? Como usam as árvores como suporte. São as terrestres, né? Que crescem no solo. E as rupícolas, que são aquelas que ficam sobre as pedras, geralmente a pleno sol. E também existem a saprófita, que eu nem quase nunca vi essa orquídea, porque é muito difícil, que elas se alimentam de restos vegetais ou de animais em decomposição. Então elas ficam meio sobre o solo, assim. São umas australianas, são as risantelas. As dicas de plantio vão pelo seguinte. Primeiro, na escolha do vaso, né? Não muito altos, eles devem ter em torno de 15 centímetros de altura. Muitos furos, principalmente para drenagem. Se forem cestas de madeiras, aquelas com quadradinhos assim que são pregadas uma com as outras, elas são ideais para as miltônias. Colocar a planta sempre encostada na borda interna do vaso e para deixar um espaço pelo menos 5 centímetros para a planta crescer. Você encosta na borda interna aquela folha mais velha, porque ela vai crescendo da mais velha para a mais nova. Um terço desse vaso, preencher sempre com cacos de telhas ou pedras, para justamente facilitar a drenagem. Quanto ao substrato, a mistura que se usa, não se deve usar terras. A terra só é usada para as orquídeas terrestres, mas as outras não usar terra. Usar vermiculita, fibra de piaçava, até fibra de coco ou pedras britas, normalmente também pode ser usado. O xaxim não existe mais, né? No Brasil, no mundo, no mercado, a gente não comercializa. Foi proibida a comercialização de xaxim. Então, a fibra de coco tem substituído, mas está sendo questionado a sua utilização por apresentar alguns problemas de sanidade. Mas nada melhor que plantar a orquídea ou fixá-la nas árvores, né? É o melhor local para as plantas orquidáceas, principalmente. E principalmente para as orquídeas epífitas. Até também pode ser colocado naquelas cascas de árvore, né? Que você corta um pedaço assim que sobra do corte da árvore, você fixa ali com arames e pode até pendurar elas, que fica muito bonito. Sempre lembrar que as orquídeas, elas devem ser replantadas cada 2 ou 3 anos. As regas, a melhor coisa que tem é que você não peque pelo excesso de água. Principalmente é melhor que ela sofra por falta de água do que por excesso de água, porque elas apodrecem as raízes. As orquídeas que acabam de florescer devem receber sempre menos água, pois elas não estão em repouso, então elas não devem receber muita água. Necessitam de mais água as espécies do gênero Miltonia, Oncidium, Paphiopedilum e as micro-orquídeas. As recém-plantadas também não devem ser regadas, principalmente entre 10 a 15 dias. Você só pulveriza com aquela nuvem de água assim nas folhas. A maioria deve ser regadas 2 vezes por semana, mas só após o vaso estar completamente seco que você rega novamente. Isso principalmente na primavera e no verão. Já no inverno, no outono e inverno, 1 vez por semana é suficiente. O macete principal das regas das orquídeas é, na fase de crescimento em que ela está colocando muitas folhas novas, você coloca mais água. Evite principalmente a água clorada, aquela que você tira direto da torneira com a água tratada. Melhor usar as águas de chuva. Você recorre colhe água de chuva e aquela água de chuva você coloca no vasinho para regar as orquídeas. Se você não tem como colher essa água da chuva, deixe em repouso a água durante 24 horas para evaporar aquele cloro. Aí você utiliza a água para irrigação das orquídeas. No frio, você evite completamente as regas, né? A temperatura muito baixa pode congelar e pode prejudicar as orquídeas. Quanto à luz, no Brasil não tem problema, até o nosso problema no Brasil é excesso de luz, mas você tem que escolher a orquídea conforme o tipo de insolação que ela necessita. Então você tem que pesquisar, cada espécie tem uma insolação necessária. Se pouca luz na orquídea, as folhas da orquídea elas ficam meio coriáceas, assim, lenhosas, e a planta acaba não florescendo, inclusive ocorre muito mais doenças. Então a utilização da quantidade de luz é conforme a espécie. Usar, pode ser usado também aquele sombrite. Aquele sombrite tem, conforme a espécie, você usa de 30% de sombra, 50% de sombra, e algumas orquídeas exigem até 70% de sombra. E por último, né, para completar sobre as nossas queridas orquídeas, no inverno você deve protegê-las principalmente do vento. O vento sul, principalmente, não deve chegar nas orquídeas. Não adubar no inverno e não fazer podas ou transplantes no inverno. Estão aí as nossas orquídeas, né, para vocês se deliciarem e nunca esquecerem que elas são muito, muito fáceis de cultivar, só com alguns cuidados básicos. Um abração para vocês e boa semana a todos. A sua rádio, onde você estiver. Mulheres Transamérica. Mulheres Transamérica, deixa eu mandar um beijão aqui para nossa participante atuante, que é a Ivanir. A Ivanir Ferreira está em Cascavel, a grande cantora iguaçuense. Não gravou essa semana, né? Porque está com uma dorzinha de garganta. As suas melhoras, esperamos melhoras, hein? E ela mandou para mim aqui, bacana, gente, um recorte da Gazeta do Paraná, de 2001, quando eu assinava a coluna social, Rita Araújo, Foz do Iguaçu, com uma foto aqui do um clique do Clube dos 13, dia 19 de janeiro de 2001. Ah, essa vai para nossa página, né? Pro dos tempos idos de Foz do Iguaçu. Gente, que beleza, hein? Ei, bons tempos, época dourada. Um beijão, fica boa logo para gravar pra gente semana que vem, hein? E vamos que vamos, e agora? E agora o que temos? O que que tocou aí, gente? Que música foi da Diana Ross? Missing You? Ah, vai agora? Vamos lá agora, né, Joyce? Estamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Missing You, vamos lá. Mulheres Transamérica. Since you've been away, I've been down and lonely. Since you've been away, I've been thinking of you, trying to understand the reason you left me. What were you going through? Ooh, ooh, ooh, I'm missing you. Sometimes I've wondered, I didn't understand, just that were never told. You had so much hope for a brighter day. Why were you my flower? E aí, gente, legal, né? É Diana Ross, a gente fica ouvindo o dia inteiro. Nós temos uma dica de saúde aí, Maromba, tem, né? Com a fisioterapeuta Aline Cristiane da Silva. Vamos ouvir o que ela tem para falar pra gente hoje. Vamos lá, Aline. Dicas de saúde. Mulheres Transamérica. Bom dia, Mulheres Transamérica. Hoje, eu, Aline, fisioterapeuta da Clínica Reabilitar, estou aqui novamente para falar sobre o Pilates na gestação. A gestante pode realizar sim o Pilates, desde que sob encaminhamento médico, obtendo assim inúmeros benefícios do método. O Pilates é recomendado a partir do primeiro trimestre e para já praticantes é possível continuar na modalidade desde o início da gestação, desde que autorizado pelo seu médico. Durante a gestação, mudanças biomecânicas e fisiológicas ocorrem. Sendo assim, o Pilates tem a proposta de ensinar a gestante a conhecer melhor o seu corpo, promovendo uma organização postural ou corporal, minimizando as compensações típicas desse período. Portanto, o Pilates prepara a gestante para o parto e o pós-parto. Para dúvidas ou até mesmo para iniciar qualquer atividade física nessa fase, converse com seu médico. Tenha um ótimo final de semana. Obrigada aí a nossa querida fisioterapeuta Aline Cristiane da Silva, sempre com a gente aqui, né? Então, olha só, e a bateria está acabando aqui, tá na hora do programa acabar, porque a minha bateria está acabando, a minha não, né? Do computadorzinho aqui. Gente, nós temos mais músicas aí, Maromba? Tem aí, Joyce? Que música nós temos? Não tem mais? O que será? O que será, gente, que nós temos? É tanta coisa que são tantos papéis e nós falando do circo. Você já foi no circo? Eu, se eu fosse você, ia, hein? Gente, é bom. Agora uma coisa, vá no circo, mas não deixa o teu carro estacionado no Big. Não é, Joyce? Perdeu daí. É, aí você vai voltar pra casa a pé. Não, não deixa no supermercado. Vai lá, tem estacionamento, R$20, estacionamento com seguro, né? Sim. Tranquilinho. Se tiver chovendo, fica um pouquinho de barro, mas tudo bem. Faça isso, gente. Não vá. Você viu, né? Um bando aí deixou o carro no Big, foi pra casa a pé. Vai fazer o quê? Nós vamos de Diana Ross. Nós temos que ouvir essa, né? Not Over You Get. Vamos lá? Mulheres Transamérica. Not over you. one little more bass. Kisses, the way you made me blush. Life is cruel, now that you're gone. I love you so I can't let go. I'm crazy for you. Música ela fez para não, né? Ah, tá, porque sempre tem, foi a Missing You que ela fez para o Marvin Gaye, né? Sempre a gente gosta de saber, né? Para quem? Gente, tem uma sessão de abraços aqui. Eu preciso mandar um abraço para Karime Busanello, que fez aniversário ontem, é isso, Joyce? Isso mesmo. Então, mulher, ei, Karime, tudo de bom. Saúde, que é o principal, querida. Tudo de bom com essa família maravilhosa. Aproveite. E quero mandar um abraço também muito especial à minha amiga, a minha psicóloga preferida, Marta Busanello. Então, Marta, um bom fim de semana para você com a família, tá? Beijão, e a gente tá com saudade de você aqui no programa. Você tem aí também abraços, não tem, Joyce? Eu tenho. Eu gostaria de mandar um abraço para Vanice, uma ouvinte que deixou um recadinho para mim no Facebook. Vanice Piveta é o nome dela. Um beijão, obrigada! Tá vendo, gente? Olha o pessoal ligadão aqui no Mulheres. É assim que funciona. Se você, de repente, não entra em contato aqui pelo WhatsApp da rádio, entra no Facebook da gente e deixa, né? Um beijo que a gente tá dando no Facebook pessoal, né? No nosso perfil, sem problema nenhum. Mas a gente já deixou que você pode ligar na rádio, no 3028 2828, WhatsApp 8828 2828, e a grande fanpage Transamérica Foz. Olha, uma das fanpages mais concorridas na internet. Vamos lá? Ela é beleza. Nós temos mais música por aí, produtora? Pode? Podemos. A gente vamos fazer o seguinte: vamos dar um tchau, Joyce. A gente vai se despedindo aqui. E aí fica a música da grande Diana Ross rolando. Porque na sequência vem o Guilherme Wojtkowski, né? No programa Front. Eu não vi o Guilherme. Será que ele tá por aí? Deve estar por aí, né? Não tá? Ah, tá ali escondidinho atrás da parede. Ah, então tá bom. Gente, vamos ficar. Olha, eu vou ficando por aqui, vou deixar a Joyce se despedir, então. Vamos lá? Ok, um beijão a todos que estão nos ouvindo. Obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Esteja sempre conosco todos os sábados das 9 às 10 no Mulheres Transamérica. Até um próximo encontro. Uau, viram só, gente? Sentiu? Então é compromisso. Eu vou ficando por aqui também. Eu não sei como é que tá lá fora, aqui pela janela não dá pra ver, se aquela neblina já subiu, desceu, voou, onde é que ela está. Mais um lindo sábado nessa tríplice fronteira. Que Deus abençoe a todos nós, e até então. E ficamos com Diana Ross, Chain Reaction. Mulheres Transamérica.